É, gente, ouvinte, mande uma cartinha para nós e participe desta pedida sonora. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Nesta manhã de domingo, nós estamos levando para vocês, pela Rede USP de Rádio, a pedida Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mais um e-mail que vem da nossa Supercap, aliás, São Paulo, amanhece mesmo, ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Quem nos envia esse e-mail, elogiando os nossos ouvintes, elogiando as músicas aqui enfocadas, elogiando esta audição da Rede USP de Rádio, é ele, o senhor Ademar João Felicetti, que reside a Vila Matilde, na Supercap, que quer ouvir do cantor e compositor Osmar Navarro, com o Clio Nagô, a composição Quem É? João de Barro, saudoso Braguinha, se vivo estivesse, ele estaria festejando seus 100 anos. João de Barro, Braguinha, do Oswaldo Prático, em belíssimo arranjo, esta pérola do nosso cancioneiro Mané Fogueteiro. Tudo isso para ele, o senhor Ademar João Felicetti, da Vila Matilde, lá em São Paulo, que ainda quer ouvir do Lombardi Filho, com o saudoso mineiro de Caxião Curi, a roupagem do maestro Zacarias e Bom Curi em A Cara do Pai.

esse menino é inteirinho pai, o zoinho do pai. Mas que gracinha, meu Deus, mas veja só, olha a boquinha igualzinha do pai, o narizinho. Ele é tudinho, pai. Então, quem devia ter o filho era o pai. Eu, hein? Comigo não. É, pela Rede USP de Rádio, você está ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está em nossas via. Vamos nós com música. Ele é gerente do Banco de Agência Central aqui em nossa cidade. Ele é o senhor Carlos Lopes Correia, pessoa sumamente bem relacionada e nosso gentil ouvinte que tem excelente bom gosto. Ele gostaria de ouvir nesta manhã de domingo Como Dinheiro, lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, Luiz Cláudio defendendo, composição domínio público, Amo-te Muito, que pérola da nossa música do Padu. Na pedida ainda para o senhor Carlos Lopes Correia, gerente-geral do Banco do Brasil aqui em São Carlos, Roberto Pital, que infelizmente não grava mais, mas deixou esse legado para a nossa música popular. Do Pedro Azevedo, o Roberto Pital canta Maria Helena, com os titulares do ritmo. Amo-te muito como as flores amam o frio orvalho do infinito chora. Amo-te como o sabiá da praia ama sangue deslumbrante aurora. Oh, não te esqueças que eu te amo assim. Oh, não te esqueças nunca mais de mim. Oh, não te esqueças, eu te amo assim. Oh, não te esqueças nunca mais de mim. Um dia